na sua porta. Ai, ai, ai, deixa ele entrar e aí fazer morada. Ai, ai, ai, chame a gachadão. Me diz, por que você não me dá uma chance de fazer feliz? Só quero te amar, te respeitar, te dar o que sempre quis. Vejo você postando nas redes que está procurando novo alguém. Alguém que te ame, que te respeite e que te faça bem. Sei que você sofreu com seu ex, mas eu lhe prometo não vai ser dessa vez. Pode acreditar em me confiar. Deixa eu te amar. É o amor batendo na sua porta. Ai, ai, ai. Deixa ele entrar e aí fazer morada. Ai, ai, ai. É o amor batendo na sua porta. Ai, ai, ai. Deixa ele entrar e aí fazer morada. Por que você não me dá uma chance de fazer feliz? Só quero te amar, te respeitar, te dar o que sempre quis. Vejo você postando nas redes que está procurando outra alguém. Alguém que te ame e que te respeite e que te faça bem. Sei que você só teve sua ex, mas lhe prometo não vai ser dessa vez. Pode acreditar em mim e confiar. Deixa eu te amar. É o amor batendo na sua porta. Ai, ai, ai. Deixa ele entrar e aí fazer morar. Chama, vai, vai. Chama.